Tá embaçado essas situações, ó, mano. Tô maluco, me deixou nervoso, mano. Eu vou catar o revólver lá, não tô nem vendo, ó, mano. E aí, bebê, o que você acha dessa situação, mano? Esse filho da puta. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo, sei que é difícil engolir calado o ocorrido. Ver seu nome no ar sendo mal visto, um sorriso cínico sempre na cara do indivíduo. Pediu favor, você fez, precisou. Tá fudido. E pelas costas veio histórias na roda o seu nome. Intrigas e joguinhos, nem passou seu telefone pra garota que perguntou sobre você pro sujeito. Nem conheço o maloqueiro. Só defeito a seu respeito e hoje veio negando ter falado um montão. Toca aqui. Ainda diz que te considera como irmão. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo, não dê ouvidos, passe batido sem essa. De carona, o capeta anda sozinho. Tava na festa andando milho com a sua roupa emprestada. Hoje eu tô humilde, bombeta de vaciar. Mas foi na sua casa pedir, colou aqui, fazendo média pra barangue. Só se exibir, pega o Celta e vamos ali. Que o laranja se assusta, injeção de bico suja, leva tiro na bunda e conspira contra si mesmo. O próprio enterro, aqui é o extremo, aonde até o Hulk anda ligeiro. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo. É isso aí, meu parceiro. Vamos ficar ligeiro aí, porque às vezes a gente acha que a solução do problema tá sempre na violência. Na verdade, é o contrário. A violência é que é o nosso maior problema. Prova disso, que é mais fácil você conseguir um fuzil do que você conseguir comida nesse país. Por isso que eu digo, amigo, não carrega Glock. Paz. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo, por favor, não carrega Glock, aviso, amigo. Eu digo, e na neurose nunca mate o Glock, aviso, amigo. Eu digo.